FM, Bravo Vitor Tango, isso? Confirma quem chamou o Saulo? Primeiro nome chamou o Saulo Salvador? Desce na via para 4.000 pés, 2012. No 604, chama Recife agora, 2685. 2605, obrigado. Romeu Bravo, Vitor Tango, na escuta para cópia. Vitor Tango, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 200. Decola da pista 17, primeira curva à direita, subida da El, após da El direto, Dendê após Arubi, após autorizado conforme rota apresentada no plano. Controle 1 no 9.8, transponder 5576, Papa Romeu Bravo, Vitor Tango. Bravo Vitor Tango, cotejamento correto, torre na frequência 1.18.95, livre o acionamento no pátio da bata para o táxi, chame torre 118.95, bravo Vitor Tango, confirme POB. Estabilizando até o campo à vista, tá? 3305. 3305, chama a torre agora, 118.95. Torre 1895. 118.95. 118.95, 3305. Torre Salvador Bonan, está 3305. 3305, boa noite, avistado, cheque trem de pouso, vento 70 graus com 8 nós. Trem de pouso em baixo travado, 3305. Livre pouso, pista no zero, TAM 3305. Livre pouso no zero, 3305. noite, Oxamé 6393, pushback acionamento, kit número 4. Portão 4 aprovado, pushback acionamento, Oxamé 3 no 3, chame pronto pro táxi. Aprovado, reporte táxi 6393. Zona 209. Direito e chamação 209, tá? 3305. Boa noite, 3305, táxi aprovado via Alfa e Juliette para o portão 612, 3305. Alfa e Juliette para 612, 3305. Mil pés autorizado ILS, 1012. Do Galeão, 4 horas, por gentileza, somente confirme 075 a bordo? Não, 151. 151 no copiado, a bordo, Oxamé 3 no 3, tem táxi aprovado à direita, ponto de espera pista no 0, ajuste no 012. No ponto de espera da pista no 0, chame torre na frequência 1 no noite, decimal 95, Oxamé 3 no 3, tem um bom voo, senhor. Afirmativo, autorizado, táxi à direita, torre 11895, obrigado, uma boa noite. Solo, é o gol 9287, portão 5 para o pushback de acionamento. Portão 5, aprovado, puxa o acionamento 9287, chame para o próprio táxi. Vou chamar para o táxi, gol 9287. Na via chegada Bonfi, e 12. espera pronto, Oxanê 6303. 6303, Alinda, cola 10, vento 80 graus, 109, 6303. Alinda, cola, ciente do vento, 6303. Chama a torre 118-95-3398. Boa noite. Torre, boa noite, Altana 3398, encaixando no final de 9 milhas para a pista B. Copiado, Altana 3398, continua a aproximação, reporte externo, trem baixo travado, estando 3398. Amarelo. Salvador, gol 9287 para o táxi, tem 117 a bordo, 3 horas e 49 da família, a tornada Galeão. Salvador 9287, autorizado táxi via pátio e Índia até o ponto de espera pistando 0, ajuste no 0 no 2. Ponto de espera chame torre 118-95-9287, bom voo. Pátio Índia, 118-95, quando lá, conseguindo o gol 9287 já. Oxanê 6313, decolado aos 47. Chame agora o controle de Salvador, frequência 119.8, 6313, bom voo. 198, obrigado, boa noite. Boa noite, Oxanê 6313, na sua escuta. 6313, sobe 360, vigilante. 360, vigilante, 6313. Salvador approach evening, Oceania 6224. We have Quebec information, spoken by 220, here till 110. 6224, set identification cleared via MUN to level to 2000 feet, at inside 1012. Okay, cleared now 1000. 9287, após a passagem do tráfego que pousa, em base da TAM, ali mantém pistando 0, 9287. Após a passagem do tráfego, ali mantém gol 9287. 3398 no solo 50. Libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio 3398. Sente à direita via Alfa, ingresso táxi em Kilo, ao pátio 3. Vai ficar atento ao sinalizador, tá? 3398. Gol 9287, vento de 080 graus, 08 nós, ajuste no 012, autorizado a decolar, pistão 0, gol 9287. Tem livre decolagem, capitão 10, gol 9287. Drone, possibilidade da proa de bridge para o 6313. Aguarde. Na 6224, direto Duna, autorizado ILS, posso utilizar. Proa direto Duna, as reports, and the drone localize the course. É 6313, direto bridge. Bridge, 6313, obrigado. Nove, dois, oito, sete, decolado ao 52. Chama agora o controle Salvador na frequência 119.8.9287, tem um bom voo. 198, obrigado. 9287. Controle Salvador, boa noite, gol 9287, 1700, perfil da EL. Sabe, mantenho 360, saída da EL. 360, da EL, 9287. Oitana 6313, chama Recife, 1251, bom voo. Poderia confirmar a frequência? 1251. 1251 para Oitana 6313, boa noite. Guidance, they localize the course, Oceanair 6224. Oceanair 6224, complete the last line of detection alpha for the power 118.95. 118.95, surround. Salvador Tower, evening, Oceanair 6224, establish on localizer. 6224, roger. Report and short final, when the gear down and the locator in is 080 degrees, 10 knots. That's right, I report no short final. With nothing gear down and locator is going to be 60. Reporte táxi. 28, desce para 2000 pés, quem negar 10 no 2, autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. Uma 28, desce para 2000 pés, 10 no 2, autorizado procedimento ILS X-ray. Gol 9287, chama Centro Recife, 125, decima 1. 251 com Recife, ligado. On glide, with landing gear down and lock at the, on the Oceanair 6024. Sure, clear to land, runway 10 and 080 degrees with 8 knots, QNH 1012. Okay, clear to landing 1012, 6024.